em nome da Doriva Produções, tem mais sucesso. Eu não sou exemplo pra ninguém. Que tu foi fazer, então não vem dizer. Acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava toma e tu escutava amor. Era gostoso, mas você se emocionou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava toma e tu escutava amor. Era gostoso, mas você se apaixonou. Eu não sou exemplo pra ninguém. Então não vem dizer. Mão pra cima e diz. Acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava toma e tu escutava amor. Era gostoso, mas você se emocionou. Eu acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava toma e tu escutava amor. Era gostoso, mas...